Flash House. Let's do my own devices as I walk through the fog. Say goodbye. está ouvindo as mixagens de DJ Marcante.

to leave me while I walk down to the beach. Tell me how does it feel when your heart goes cold. Você está ouvindo Flash House. Músicas em alemão. Espanhol. Francês. Se tu vuoi volare lontano dal mondo, portati del vento. Russo. Se me la desta mason. Se sceglie il sole. De todo mundo para todo mundo. RioSulRádio.com. 19 horas e 41 minutos. Deu um real. No seu visual, nova ótica, é um tchan no seu astral. Se você procura ver o mundo com outros olhos, venha pra cá você também. Nova ótica, óculos de sol. Nova ótica, óculos de grau. Nova ótica,

Yeah. espagnol, puis du Guatemala. É aquela duplinha russa, bem conhecidinha, né? A edição do Flash House de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem eu tô de volta. Grande abraço, fui! O passado de presente pra você. Flash House. Vocês devem conhecer Duran Duran. Mas, para a maioria das pessoas, isso ficou lá nos anos 80. Aqui na Rio Sul Rádio, você ouve belas coisas mais novas deles. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, it's up to you. A Rio Sul Rádio se preocupa em trazer o que há de melhor para você. 20 horas e 16 minutos. Rio Sul Radio.